Controle, instalador, Romeu Tacango, já me dá a descida para 1.500 pés. Residência para 1.500 pés, Romeu Tacango retomou a navegação e vou indo na prova da rotatória, ajuste no 01. Ajuste no 01, prova da rotatória, descendo para 1.500 pés, Romeu Tacango. Gol no 884. 884, complete, chega a torre, 18, decimal 6. 86. E 352, 18, retoma a navegação na proa de Amã. Autorizado chegada Amã. Desce via 2000 pés, ajuste no 0, 1 hora. 528. 528. Poderia voar toque somente? É. Direto toque? Proa de Amã. 5218. Aproximação pista 10, aguardando pista livre. É, temos um tráfego no externo aqui, a 1500 pés abaixo, pode confirmar? Sim, ativo o helicóptero mantendo 500 pés aí da Polícia Militar. Ah, sim. Observar também à esquerda, um outro helicóptero sobre a cabeceira 17. Fazendo o check também de equipamento, não vai interferir com sua aproximação. Gente. Controle Salvador, uma boa noite. O TAM 3603 está cruzando 1.060. 3603 continua a descida para 2000 pés via chegada a Mari. Ajuste para 011. Descendo para 2000, chegada a Mari e QNH 1011. Ativo. 2000 pés via chegada a Mari, ajuste no 011. Descendo via. Romeu, já livrando o cheque de motor aqui ao lado da 17, vai ingressar na base da Tocote. Prima ativa, vai estacionar a frequência livre, Mike e Juliette com ele. Amor e vigilante, 940. Com 10. Eu posso 984. Chané 6212, continua em descida via chegada Mari para 2000 pés, ajuste no 011. O Chané 6212. Romeu Papatango visual com campo. Ciente visual com campo, Romeu Papatango. Em condições visuais, chega a torre 1.86. Ciente, em condições visuais, chama a torre 1.86.0, Romeu Tapatão. Torre Salvador, Romeu Tapatão, passando agora a 4.000 pés na rua da rotatória. Romeu Papatango, informe 4 milhas, cabeceira no 7. Toma lá 4 milhas, já sabe, cheirando 7, o Romeu Papatango. 24-03, direita 129. Salvador, boa noite. Sou 1884. Bruno 884, táxi autorizado Alfa Juliette, o pátio principal, portão 62. Alfa para 2.528. Confirme. Passando 3.000 pés para 2.000, autorizado ILS. Autorizado ILS, eu faço estabilizado. Ajuste permanece 1.0, 1.1. 1.528. Redução para aproximação, chega a torre, 1.18, decimal meia. 5.28. Controle, Salvador, boa noite, passarelo 2.2.2.4. Prossiga. Ativo na sua escuta, 10.10, na proa de Amã, solicita a sua possível, senhor. Voar na proa de Tóquio, dona. Proa de Amã, flyby na posição Kokno, voe na proa de Amã, o passageiro 2224, via chegada a mão para 2.000 pés, 2.901. Via a mão para 2.000, passageiro 2224. Torre Salvador, boa noite, o trip 5298, estabilizado no LS, céu vistando, baixado e travado. 5298, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. 5298. Romeu Papatango, livre pouso no 7, vento 110 com 8 nós. Ciente, livre pouso no 7, o Romeu Papatango. Controle Salvador, Guardião 02. Siga, Guardião. Abandonando aqui o setor do Barradão, está pronto o litoral para retorno ao Salvador. Excelente. Informe na linha do litoral. Vai reportar na linha do litoral, Guardião 02. 1940, chame o centro, frequência 1260, caso negativo, 128 decimal 8. Receito, Quartel, 260288, obrigado, abraço a todos aí. Tá bom. E para pouso na sorte, o Romeu Platão. Felipe, pouso no 0, 110 com 8 mais. 52, 8. Salvador, Guardião da 2 no litoral. A gente prossiga para o portão Itapuã e aguarde transferência. Bem-vindo para Itapuã, aguardando. Transferência, Guardião 02. Boa noite, Bono 776, assistente da Tango para Porto Seguro. Bono 776, tivemos informação do centro Recife, Porto Seguro estaria abaixo dos mínimos para aproximação, com teto em torno de 400 pés e visibilidade em torno de 1.000 metros. E a aproximação seria a cabeceira 28, que teria um notan lá, Bravo 0226 de 2012, que deixaria fora lá o procedimento tanto NDB como RNAV. O senhor está ciente da situação? Aguarde. Solo Salvador é o TAN 3428? 3428. Cortou a informação? Não, parte novo. Seria Porto Seguro estaria operando abaixo dos mínimos para aproximação, teto em torno de 400 pés e visibilidade em torno de 1.000 metros. Aproximação estaria para 28, cabeceira 28, e teria um Notam Bravo 0226 de 2012, que tiraria de operação o procedimento tanto NDB como RNAV para a cabeceira 28. Ok, ciente. É, só uma perguntinha, essa informação foi obtida direto com o Porto Seguro, né? É, Porto Seguro passou para Recife aqui para a gente. Ah, ok, ciente. Então, maravilha. É, só para informar, nós estamos, acho que o senhor sabe a nossa situação, né? A gente alternou de Porto Seguro com o voo praticamente lotado aqui. Eu agradeceria muito se o senhor pudesse confirmar com a torre de Porto Seguro, através dos seus contatos aí, para verificar realmente essa informação aí, porque já é a segunda tentativa nossa. E nós estamos quase prontos aqui para a saída. Você consegue checar para a gente, por gentileza? Consigo, sim, só um instante. Obrigado. São 190 mais, 2224. Boa noite, 09. Ok, gente. Vamos manter contato aqui com o Porto Seguro e passo a caso melhore a situação. Ok, permanecendo escuta, o Bono 77. Solo, TP 5218, livrou na Alfa no momento. 5218, táxi autorizado em frente, próximo, a segunda esquerda da presente, via Juliette, o pátio principal, remota 12 do pátio principal. Ok, prosseguindo em frente, Juliette, remota 12, pátio principal, 5218. Controle, o Xené 6202. Prossiga. Poderia confirmar o equipamento que estava na nossa frente? Foi a Boeing 320. Ah, tá. Terceira da Gol. Salvador, tá 3197. Sente da Tango, para autorização de voo, Galeão 360. Estabilizado. Direita 065, autorizado ILS 6212. Gentileza. Positivo. Só no solo controlado, Guardião 02. Parede 2224, parede LS, direita proa 150, informe estabilizado. Direita 150, reportará estado. Okay. 3603, passa a posição do UNO no momento, chame a torre, frequência 1986. Boa noite, Guarani, agora bem. Localizador, passarei 2224. Fazendo descida no ILS, 1011, 2000, permanece. Afirmativo, localizador, visual com a pista, 6212. Gente, 6212, aguarde transferência, tráfego que o precede 5 milhas à frente. Aproximação do zero, aguardando outra reação. Aguardando a autorização para contato. Basta cheque de equipamento, a transição realmente muito baixa. Torre Salvador, confirme como recebe o TAN 3603. Agora clareza 5, check trim, livre pouso na 1-0, vento 1-0 graus com 9 nós, altímetro no 0-1. Tem livre pouso, pistão no 0, TAN 3603. Salvador, o TAN 3197 está totalmente pronto no pushback acionamento frente ao terminal logística de carga aqui. Poderia copiar o táxi? E pronto para cópia? Pode acionar e puxar enquanto pronto para cópia? Permitido. Autorizado então o pushback acionamento de Salvador para o Galeão. Foi aprovado o nível de voo 380 via aeroveia Pesuru 10. Pista 10 decola da 10. Após a decolagem, a gente vai curvar à direita no perfil subida da Euleda, após Leda direto na posição Bidev. Controle 10935, a torre 186. Acione o código 5476. Bem, seu rebarreiro de até quando? É, nós já estamos aqui na via approach aqui. Talvez o vento ali embaixo esteja um pouco mais forte. Chame a torre 198, decimal 6, casa de remetida e para 2000 pés. Gente, 2000, casa de remetida em frente 2000, 6212. Vou puxar, assinar no PAT 3, chame o tá no PAT 3, então, ele puxa o 3197. Altímetro no 0-1, aguarde pista livre. 1011, aguarda pista livre, 6212. Passaria 2224. 2224, reporte externo. Passará 2023. Tá 3603, solo 17, livre à direita, solo 121, decimal 9. Na direita, 1219, vai livrar a porta de trás, 3603. 612, vento 110 graus com 8 nós, livre pouso na 10. Livre pouso na 0, 62, 12. Salvador, boa noite, TAM 3603. TAM 3603, táxi em frente, segunda à esquerda via Juliette, pátio 1 será o portão 8. Chame antes do Juliette para prosseguir com o táxi. Via Juliette, a segunda à esquerda, e portão 8, e vai esperar antes da Juliette, o TAM 3603. Salvador, Força Aérea 2560. Força Aérea 2560, está livre o acionamento? Já está pronto o acionamento? Não, negativo ainda, mais uns 5 minutos. Ok, então autorizado, pronto para a cota? Negativo, pronto. Força Aérea 2560, Salvador Galeão, nível autorizado 360, voa Pesolo 10, restante conforme a rota do plano de voo. Decola a pista 10, vai curvar à direita após 2 mil pés ou 3 milhas. Perfil de subida da Euleta após Leta, voa direto à posição Bidev. Controle 1 no 9, decimal 35, ator 1 no 8, decimal 6. Acione o código transponder 5506. Vai estar liberado, senhor. 3603, está aproximando a Juliette. Esquerda, Juliette, portão 8, autorizado, 3603. Autorizado, Juliette, portão 8, senhor. Confirme posição Leda. Ah, pra quem? Não, Força Aérea 2560, é Elefa. Mas subida é da El, Delta, Alfa, Eco, Lima. Prolonga da El, voa até Leda, Lima, Eco, Delta, Alfa. E após Leda, direto à posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Matheus, então tá autorizado da Leal, 360, outro Zulu 10. Passa conforme o plano, saída é da El, decolando da 10, a primeira curva é esquerda. Da El voa Leda, Leda de 10. Autorizado 2003 milhas náuticas, 19935 controle, torre 18860-2560. Ok, manter a torre de decolagem até cruzar 2000 ou terceira milha. E a curva é pela direita, ok? Curva à direita após a decolagem. Acima aqui, então. Direita, mantém a tua, 2000, 3000. O transponder é o 5506, parte militar, chama para acionamento. 2560. Paulo Chané, para ingresso, parte. O Chané 6212, esquerda, Juliette, parte 1 no portão 10, autorizado. Portão 10, Juliette 6212. Salvo Salvador, está 3428. Vou entrar em contato agora com o posto seguro só para checar, só um instante, por gentileza. Ok, estamos aguardando. A 3603 na escuta? O senhor decolou de posto seguro ou está vindo ou está errado? Não, decolamos de posto seguro. Está aqui para pousar, decolar está bom. Deveria informar qual foram as condições lá? Tá operando na pista 28, instrumento, portanto, tem prosseguimento para aproximar para 28. Ok, excelente. Obrigado. Salvador, Patrícia, 224, boa noite. Boa noite, remota 14 do pátio principal, táxi em frente na Alfa, chame antes da Juliette para prosseguir, parceiro. Alfa, chame antes da Juliette, 324. Salvador, boa noite, aqui. Quem chamou o solo, por gentileza? Aguarda. do solo, confirme. É o gol 185, autorização Guarulhos, 340. Pino 885 já teria aprovado o 36, copiaria? Copio 36. Ok, conforme então aprovado Guarulhos, nível 360, 360, aerovia Pesuru 21. Decola pista 10, mantém a reta até cruzar 2 mil pés ou a terceira milha. Após curva direita, cumpre o perfil da subida Arbor, Elefa, após Elefa, Sagaz. Controle 11935, na torre 18612. Transponder 5 no 4. Ok, Guarulhos está aprovado, nível de voo 360, Zulu 21, decolada 10-2000, terceira milha, curva direita, Arbor, Elefa, Costa Gás, controle 1935, torre 1865, 514, 14 é o transporte. 55 no 4, 612 em portão, chame pronto, gol no 885. Confere, camarada. 02224, ingresso autorizado à esquerda, Juliette, remoto no 4, autorizado. Juliette no 4, 02224, obrigado. Solo Salvador, 3197, pronto táxi. Tá no pátio 3, PLB de 1, 58, alternando Guarulhos, 3 horas e 40 de autonomia. Tudo 58, Guarulhos, 3h40, táxi em frente, via segunda direita, Índia. Ponto espera 1 no 0, chame torre 1 no 8, decimal 6, altímetro no 0, 1 no 1. Tenha uma boa viagem, tá? 3197. Sente, o táxi está autorizado, em frente, a segunda direita, táxi Índia no ponto de espera. Monitora torre 186. Tá 3428 e o gol no 776 tá na escuta do solo? Prossiga. Escuta. Mativa, Porto Seguro tá com o teto em torno de 500 pés, visibilidade 5 mil. E operando abaixo dos mil para aproximação visual e sem o procedimento NDB e RNAV para pista 28. De acordo com o Notam Bravo 0226 de 2012. Vai aguardar aqui um bom no 77. Ô Solo, você não teria condições de confirmar com o Porto Seguro Vento? Obrigado, Mari, ajuste no 011. Até 2000 no 011 via 5723. Salvador, é o TAM 3197, está ingressando para Bravo, está pronto. TAM 3197, a linha decola da 1-0, vento 1-0 graus com 8 nós. Sente, a linha decola 3197.